Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo mais uma vez o homem, o mito, o cara mais pedido para participar aqui no Pilha de Bis, Alan Farias. Tenho certeza que quem tá pedindo é o agiota. Tô devendo dinheiro para todo mundo, tanto de HQ que eu comprei. Não, você só tá devendo dinheiro para duas pessoas, Deus e o mundo. Então, exatamente. Desculpa, Deus. O mundo, foda-se. Tô nem aí, não pagar ninguém. Devo, não nego, pago quando puder. No meu caso, eu não pago. Foda-se, nem cano. Pode jogar o nome do SPC. 5 anos caduca, diz a lenda. 5 anos caduca. Muito bem, muito bem. Bom, Alan Farias, eu sei que como você não está mais gravando Procurando Bitucas, que o Washington ainda está na esbórnia, eu soube que você agora tem mais tempo de ler gibizinho. Exatamente, eu entrei num torpor sexual com papel de novo. Um dia desse eu estava aqui olhando para minha coleção de jogos de tabuleiro, olhei e falei, cansei dessa porra, vou voltar a ler gibizinho. Aí comecei a ler gibizinho igual retardado, tô lendo tudo. Tudo que pode, tô lendo a revistinha da DC, da Marvel, Tiazinha, Tianinha, Druna, Família Safada, tô lendo tudo, tá na minha frente, eu tô lendo, catálogo da Avon, tô lendo tudo. Bons tempos, catálogo da Avon, viu, pensando aqui. É, naquela época não tinha esse negócio de internet, né, você tinha que se contentar com catálogo da Avon, da Hermes, né? Era um trabalho. Lembra o catálogo da Hermes? Era um trabalho, eu lembro uma vez, eu vou contar um caos agora, desculpe os ouvintes, agora vocês vão ouvir besteira. Eu lembro que minha mãe, ela adorava comprar uns negocinhos de Natura, de Avon, que a vendedora ia lá, né? Chegava lá, oi, dona mãe do Alan, tudo bem? Como é que a senhora tá, não sei o quê. Aí, enquanto a mulher tava lá xadecando minha mãe pra vender os cremes, o shampoo, eu só falando as revistinhas. Eu tinha exatos 10 minutos de visita pra correr pro banheiro com a revistinha. Eu falei, agora, ninguém vai perceber. Eu sou se o sobrasse o catálogo da Demilos, então. Exatamente. Mas assim, você como... tinha. Você falou assim que tinha 10 minutos, né? E o que você fazia com os 9 que sobrava? Não, eu era conhecido como o handjob mais rápido do Oeste, cara. Não, com os 9 que sobrava. Era 1 por minuto, você tá louco? Nessa idade, eu nem mijava na cara todo dia. Tô à disposição, tempo bom. Tempo bom. Ah, jeb que se foi. Bom, mas vamos deixar de besteira, vamos deixar de churumelas, que, afinal de contas, o que os nossos ouvintes querem ouvir é sobre gibizinhos. Exatamente. Posso começar? Posso começar? Então, como o objetivo desse programa... Pode, fica à vontade. Você sempre traz boas dicas aqui pra gente. Vamos lá. Esquecendo Tia Safada, hein, galera? Isso aí fica pra outro programa. Mas, como eu tô lendo tudo que tá saindo agora, eu fiquei louco. Tá saindo uma publicação agora, eu gosto muito de um formato da Amaldiçoada... Panini, vai tomar no cu da Panini. E é o formato saga, né? Saga do fulano, saga do ciclano. Porque tu acha pra, que é pra legal? Mim, eu sempre digo que é o melhor formato sendo publicado hoje em dia. É, e já, desde que começou, é o formato saga. É justo, né? É justo, vamos ser sinceros, né? É justo, assim, ó. Tá saindo em média um saga, que é uns 40, 40 e pouquinho. Aí você espera um pouquinho, entra na promoção, você paga metade ou até às vezes até menos e você lê seu gibizinho em paz. O que eu fiz? Fiz isso, né? Eu não tava sabendo que tava saindo uma saga de um dos homens mais lindos que eu gosto, um dos meus heróis favoritos desde sempre, que é o Hal Jordan. Aliás, por que que eu... Primeiro eu vou entrar aqui em detalhes. Por que que eu gosto tanto do Hal Jordan? Não é porque ele tem um anel, ele pode fazer uma piroca gigante. Não é isso, tá? Não é isso. É porque Hal Jordan usa o colã mais gostoso da galáxia. Toda a tropa de Lanterna Verde, tudo de colãzinho marcando a genitália. Ai, que delícia! Mas falando sério, eu não sabia, né, da publicação da saga do Lanterna Verde. E eu lembro que na época, quando eu li isso, isso foi publicado no Brasil praticamente 20 anos atrás, cara, faz muito tempo. E eu acompanhei fidedignamente na época da publicação. Eu lembro que eu li até a Guerra dos Anéis, e aí quando passou a Guerra dos Anéis, por algum motivo eu parei de acompanhar. Eu não lembro se foi dinheiro, se foi os Billy Knight, se foi as Kenga, se foi os Agiota, se foi o lugar atrasado. Eu não lembro, foi por algum motivo na época que eu parei. Mas eu lembro que eu acompanhei exatamente até a Guerra dos Anéis. Não li o que veio depois, né, o Noite mais Escura, o Dia Mais Claro, a Meia Luz da Tarde, do Entardecer, sei lá, tanta saga com cor que eu já fico meio perdido. Mas eu lembro que eu gostei muito desse run inicial. Eu gostava do Jordan praticamente desde a época lá do Amanhecer Esmeralda. Eu acho que é a história mais antiga que eu lembro dele, que eu comprei numa DC especial. Eu lembro até hoje que era uma capa do Jordan voando assim, né, com os braços meio abertos. Eu tô falando tudo de cabeça. Morram de inveja seus ouvintes do caralho. Eu tenho quase 50 anos, eu lembro de tudo. E eu lembro que nessa capa era arte do N.D. Bright. Eu nunca esqueço isso. Eu acho que a arte interna também era dele. E eu conheci esse cara numa revista do G.I. Joe, que eu lembro que a Bill Jovem, saudosa Bill Jovem, ela publicou um título do G.I. Joe, e esse título era em formato americano. E eu lembro de umas edições de um cara chamado Sal Viper. Eu fiquei tão traumatizado com essa história na época, que até hoje eu lembro do nome do filho da puta. Era uma história que o M.D. Bright desenhou, e esse Sal Viper matou um monte de Joe na minha história. Sal Viper, filho da puta, você acabou com a minha adolescência. Matou todos meus bonequinhos, que eu adorava desde pequeno, desgraçado. Só que você queima o inferno. O Snake Eyes, o Quick Kick, socaram de porrada, mas enfim, isso é outra coisa. E eu lembro que a arte do M.D. Bright ficou na minha cabeça. Né? Cara, eu adorava a arte desse cara, e eu lembro que quando eu li Amanhecer Esmeralda, que contava a origem do Hal Jordan, meu, eu achei aquilo sensacional. Eu conheci o Guy Gardner, né, por conta do gibizinho da Liga, achava ele engraçado, mas o Guy era mais um alívio cômico do que um Lanterna Verde de fato, né? Lá a gente já tinha visto ele em Lendas, né, que era engraçado, mas eu já tinha lido Invasão, né, que eu lembro que tinha os Lanternas na história. Eu já tinha lido Odisseia Cósmica, que era com o Stewart, né, que é onde ele faz aquela cagada. Ei, John Stewart, matou um planeta inteiro em seu pé de break do caralho. Oh, meu Deus do céu. Quem não lembra, ele matou a porra do planeta inteiro. Ei, John Stewart. Mas eu lembro que o Jordan, ele sempre foi meu Lanterna favorito por conta do Amanhecer Esmeralda. Eu achava muito foda aquilo, cara. E aí, quando teve Crepúsculo Esmeralda, aí hoje eu acho engraçado hoje, né? Você vê os nerds, seus mentirosos do caralho, estão tudo velho hoje, de barba branca aí, e gastando 100 reais no barbeiro pra deixar essas barbas ridículas, seus careca do caralho. Aí você vê esses nerds aí falando assim, Crepúsculo Esmeralda estragou meu herói. Estragou o caralho que você gostou na época, seu mentiroso, era da hora. Ó, Jordan loucão. O anel de todo mundo, o anel peniano, o anel de todo mundo na mão lá, matou todo mundo, fudeu a porra toda e virou Parallax doidão. Aí quando ele virou Parallax, eu fiquei meio dividido na época, né? Porque eu realmente gostava muito do Jordan. E o Kylo Ren nunca funcionou pra mim, né? Ele não era o meu Lanterna Verde. Mas, tudo bem, né? Vamos continuar o título. Quando veio lá Zero Hora, que o Jordan enlouqueceu. O Jordan é um burro, mano. Se fosse eu tinha feito o mundo virar Huster. Que porra de reconstruir Cost City? Fiz o mundo da Huster, cara. E todo lugar tem uma Huster ao vivo. Não. Ele vai uma treta com o universo desse inteiro por causa de uma cidade. É um vacilhão. Aí ele se fudeu lá na Zero Hora. Depois veio o bagulho da noite final. Aí ele se sacrificou e morreu. Beleza, passou. Quando o Jones assumiu, né, e começou a revitalizar uma porrada de coisa, eu acho, pra mim, né, sem sombra de dúvida, o que ele fez com o Jordan e a tropa como um todo foi a melhor coisa que ele fez na DC. Acho que é o lado de Sociedade da Justiça junto do James Robinson, né? Mas eu gostei muito disso na época. E quando eu vi que tava sendo esse saga, eu falei, meu Deus, não sabia dessa porra, eu vi a terceira edição, né? Então já tinha passado um tempo. Aí tem uma comic shop aqui pertinho de casa. Eu não vou fazer propaganda de vocês, mesmo que vocês me deram desconto, vocês não me pagam, eu sou youtuber vendido, então me paga que eu falo aqui. Mas tem uma comic shop aqui pertinho de casa e tava tudo com 50% de desconto. Aí eu fui lá e comprei, então eu paguei 60 lulinhas em 3 edições. É, da saga do Lanterna Verde. É ótimo. Bom demais. É ótimo, muito benefício. E aí, mais legal, Marquito. Terminei de ler essas 3 primeiras edições, né? Aí meu filho tava aqui agora em casa tarde. Falou, pai, tô sem fazer nada, não sei o que. Eu falei, então vem cá, moleque. Vem aqui, demônio. Sai da TV. Aí deu os gibis pra ele. Velho, ele leu os 3 na sequência. E eu vi meu filho de 15 anos, duro, entumecido, lendo o gibicinho de 20 anos atrás. Eu fico orgulhoso. Ele chegou a mim e falou, pai, Tropa dos Lanterna Verdes é muito foda, mano. Eu não sabia que eles eram tão foda. Eu, é isso aí, filho. É isso aí, caralho. Então, tô aqui morrendo de orgulho que meu filho tá lendo Tropa dos Lanterna Verdes comigo. Hoje eu posso falar. Eu tenho um filho que lê quadrinhos. E também, peguei algumas coisas aqui de coleção, mas eu queria ouvir de você também, Marquito. O que você andou lendo aí? Não só eu me falar dessa porra desse episódio. Deixa eu primeiro comentar aí, fazer alguns comentários sobre a saga do Lanterna. A gente chegou a falar aqui, tem muita gente realmente que reclama do Lanterna Rebirth, né, que foi o primeiro, que saiu primeiro na primeira edição dessa saga dos Lanternas Verdes, que é justamente a minissérie que traz de volta, né, o Hal Jordan, né, que na época o Hal Jordan, ele tava como Espectro, que a DC tinha feito tanta cagada com ele, né, porque tinha feito esse negócio dele virar o Parallax, enlouqueceu, que aí veio na esteira de todas aquelas mudanças dos heróis ali nos anos 90, né? Da morte do Superman, tanto é que Cursed City é destruída no retorno do Superman, né? Exato. Teve a queda do morcego, que aí o Bruce ficou paralítico e veio o Jean Paul Valley para ser o Batman. E teve o Hal Jordan virando Parallax, enlouquecendo e tal. Aí você falou de Zero Hora, enfim. Um tempo depois, eles meio que tentaram redimir o Jordan naquela saga, não sei se você lembra, acho que é Juízo Final. Foi a noite final. Noite final, quando isso. O sol tava apagando, aí o Superman tava parecendo um cracudo, fraquinho, sem fazer nada, o Super Mullet. Aí o Jordan falou, peraí que eu vou acender a luz, pode deixar que eu troco. Era o Devorador de Sóis, né? Era um vilão. Exatamente. Chamado Devorador de Sóis, que tava consumindo o sol daqui da Via Láctea, né? Do Sistema Solar. E aí ele foi lá, usou o poder dele de Parallax para poder reviver o sol. Aí ele morre, e aí logo em seguida ele vira o hospedeiro do Espectro, né? Exato. Então, tentando redimir ele. E aqui é quando ele... O Jones traz ele de volta, e aí ele cria toda todo um retcon para explicar o que era o Parallax, que não era o Jordan que fez aquilo, que o Parallax era uma, como eu lembro que era o que falava no MBB na época, uma possessão que possui seres, né? É um espírito do mal, né? Que possuiu ali a mente do Jordan. E aí, sob influência do Sinestro e tal, e fez ele fazer tudo aquilo. Eu acho a minissérie divertidíssima e eu acho os desenhos do canceladíssimo Ethan Van Siver, que ele continue cancelado por muito tempo. O que ele fez? Me conta. Ele é o cara de extrema direita lá nos Estados Unidos. Ah, ele é doidão, ele é, eu gosto de doida. É, Comic Gator. Eu sou seu fã, é louco, eu já sou fã, eu sou seu fã. Eu adoro ele, eu acho os desenhos dele lindos, assim, os designs que ele criou, a colorização do gibi, eu acho linda, assim, e funcionou muito bem. O contrário do que aconteceu com o Flash Renascimento, que aí eu acho que não deu certo de jeito nenhum. Não casou bem. O que o Van Siver fez. E aí eu vou para outra coisa que você falou, que acha que esse é o melhor trabalho do Jordan na DC. Eu já discordo um pouco, eu ainda prefiro a Sociedade da Justiça e a primeira passagem do Jones no Flash. Até ali a edição, acho que é a edição 200, que é quando o último arco é o arco do Zoom, né? Que tinha o desenho Vamos lá. Por isso que eu ainda falei na hora que eu falei do Jordan lá, né? Para mim é o melhor trabalho do Jones ao lado da Sociedade. Eu acho que a Sim. Sociedade, eu acho que a Sociedade, É acho porque eu que ela tem ainda um acho bom. que Flash é melhor O do que Flash eu Lanterna li Verde. pouco, eu li pouco. É porque o Flash é assim, primeiro que eu sei que é um dos seus heróis favoritos. Eu sei que você é um danadinho, você é um Flash, eu sei que você é rapidinho, tô ligado. Essa carinha aí, vucu-vucu, é rapidinho, você não me engana, não. Mas eu acho que o Jones, quando eu penso em um personagem sozinho, né, um título, né, One Man Army ali, eu acho que o que mais me agradou dele do que eu li, de fato, foi o Jordan. Quando eu penso em equipe, aí não tem nem comparação. Eu acho que tudo que ele trabalhou, né, ele fez Vingadores, ele fez uma série de Sim, coisas, e né. é uma passagem muito boa dele nos Vingadores. É bem curtinha, mas é Exato. muito boa. É que eu acho que na sociedade, aí depois, eu vou esperar você terminar seu comentário, né, porque eu tenho um comentário que fez da sociedade também, mas na sociedade, o que ele fez para mim não é o melhor trabalho dele de equipe. Para mim, é um dos melhores títulos da DC. E Sim, digo eu de todos os concordo. tempos, assim, tá ligado? Eu acho, meu, ó que os porcos, assim, o negócio. Eu acho muito foda. Mas Eu enfim, conclui teu concordo. raciocínio aí. Ele na sociedade, ele consertou, ou pelo menos consertou por hora a bagunça que era o Gavião Negro, né? Ele conseguiu Sim. consertar isso. E assim, Ai, gastei dinheiro com esse homem ao lado. Ai, daqui a pouco eu falo. Puta e que em pariu. relação eu até posso assim, pensando em perspectiva, o Flash dele, ele é bem mais curto do que o que ele fez no Lanterna Verde. E o universo que ele criou pro Lanterna Verde foi muito maior do que o que ele criou pro Flash, porque ele soube aproveitar muito bem o que o Mark Waid já tinha feito. Sim. E foi ele que assumiu logo depois que o Mark Waid saiu. Então, ele tinha uma responsabilidade enorme nas mãos. E ele segurou muito bem. Mas eu É, acho eu que, num acho, Marquito. geral, pensando aqui agora, apesar de eu ter falado que eu prefiro o Flash, num geral, o trabalho dele no Lanterna Verde foi mais impactante mesmo, e ele transformou o Lanterna Verde num dos principais títulos da DC. E ele fez toda uma mitologia que ele pegou ali ele pegou um fiapinho de história que o Alan Moore fez numa história backup lá nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, e transformou aquilo em toda a mitologia que ele criou pro Lanterna Verde quando ele teve na frente do título, né? Exato, eu acho que assim, o que ele fez, né, eu gosto muito da execução dele no Flash, porque eu acho que o que ele fez, assim, ele não só fez um trabalho sensacional, como ele fez o universo, Flash não, perdão, do Lanterna Verde, ele fez um trabalho tão sensacional que praticamente muito do universo DC rodou em torno daquilo, né, porque ele fez a Guerra dos Anéis, aí ele criou o lance dos espectros de cores, aí veio o Blake Snyder, que envolveu todo mundo. Depois veio o Brightest Day, depois veio. Assim, é muito grande tudo que ele Tanto fez, é né? que nos Novos 52, um dos títulos que não teve um reboot total foi o do Lanterna. Lanterna, né? Manteve-se muita coisa, né, do que estava Manteve, tanto acontecendo é que ali. ele começou, não sei se você lembra, nos Novos 52, o título do Lanterna Verde começou com o Sinestro como Lanterna Verde, que foi Sim. meio que o que tinha acabado no, no, no, no, nos últimos números do título antes dos Novos 52. Então é aquela coisa, é igual Crise nas Infinitas Terras, os títulos que estavam vendendo, eles não rebootaram. Titãs continua a mesma coisa Sim. na época, né? Que a É, gente eu até tava gosto. falando de Titãs um pouquinho antes de começar a gravar. Sim, a gente tá falando como Asa Noturna tem a bunda mais gostosa da DC. Ai, que bundinha linda. Mas eu acho que o que ele fez ali, né, o Jones. Eu sei que o Jones hoje ele tá todo envolto em polêmicas, né? Mais um lá que fez cocô lá nos bastidores, mas eu acho que o que ele fez 20 e poucos anos atrás, né, e para mim tá sendo muito legal reler isso, porque para mim foi leitura única, né? Não foram quadrinhos que eu li, aí saiu em capa dura, eu recomprei e li de novo, aí eu fui no banheiro cagar ali mais uma vez. Não, para mim foram leituras que eu fiz únicas na época, porque nessa época eu lia e assim, que nem louco. Nem louco mesmo, para comprar praticamente tudo que saía na banca, e eu basicamente nem um quadrinho já guardava, eu lia. E para vocês hoje, ouvintes, que compram essas porra para ficar fazendo lombada, quadrinho é para ler, caralho, seus porra, não é para ficar fazendo prateleira, cacete. Pô, isso, ai, Marquinhos, então, vou desviar o assunto, eu vi um vídeo no YouTube esses dias, eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara que ele é meio banguela, ele falando, ele parece o Dustin do Stranger Things, sabe o Dustin, aquele que não tem os dentes? A Sim. boca dele, ele parece o Dustin falando, ele é o homem dos ônibus, então você que tá vendo isso aqui já sabe quem é o do falando. Eu e sei aí, quem é. É o boca de caçola. Dele. Exatamente, é a boca de caçapa. E o jeito que ele fala, ele é o Dustin careca. E o Dustin careca lá dos busão, cara, eu vi uns 5 vídeos dele essa semana, por acaso, caiu no meu Minor Feed lá, e eu vi nitidamente, falei, esse cara não lê o que ele tá falando. É nítido. Ele não lê o que ele tá falando. Esse caceto compra as coisas pra fazer fundo na porra do cenário dele. Ah! Então aqui, fica a minha dica aqui pra você, ouvinte. Quadrinho é pra você ler. Não é pra Exatamente. Você deixar de enfeite. Você quer enfeite, compra uma porra de um quadro. É mais bonito e mais barato, caralho. Puta que pariu. Mas eu tô muito feliz, cara, de estar podendo reler essas histórias 20 anos depois. É aproveitar que eu citei o assunto busão, né? Eu sempre fui um crítico de busão, continuo sendo, porque assim, ó, tudo bem que eu tenho um dos antebraços direitos mais fortes da história por causa da minha adolescência, né? Partes infinitas, no VHS do Gutmann, né? Brazilian Bedover Babies e por aí, mas enfim, isso é outro assunto. Então, eu consigo segurar um busão na minha mão para eu ler, mas sejamos honestos, desconfortável para um caralho ler um busão. Né? Só que, dia desse eu vendi um negócio lá que eu tinha de RPG em casa, né? Porque eu sou um nerdola do RPG, joguei para caralho, e era um item ultra raro, que nem eu sabia que tinha esse negócio tão raro. E eu vendi tão bem essa porra. Aí eu comprei 3 busão de uma vez. Eu não comprei um, 3, né? Também, ó, foi um bagulho que eu paguei R$120 na pandemia e eu vendi e eu comprei 3 busão. E ainda sobrou dinheiro, tá? E com esse dinheiro você podia ter comprado você podia ter comprado um Celtinha com esse... Ah, não, ó, Marquito, eu ia comprar, era uma maré, entendeu? Uma maré fumegante, porque assim, se é pra viver vida louca, você tem que comprar uma garrafa de velho barreiro e uma areia fumegante. Pronto, e vai andar na rua Augusta à noite. Meu amigo, essa maré vai encher em 2 segundos, entendeu? Com o que vai encher, eu já não sei, né? Aí cada um corre o risco que quer. Fica pra imaginação dos ouvintes. Exatamente, fica a dica de balada louca do Arlen. Então, eu comprei 3 busão, que foi justamente da Sociedade da Justiça, que foi um quadrinho que eu não li na época, que saiu aqui, eu li muito espaçado. Eu li tipo assim, Reinado Sombrio, que era aquele crossover que tinha com o Gavião Negro. O Gavião Negro sim. eu colecionava, porque eu lembro que saía aqui em umas edições fechadas, né? Acho que era DC sim, Especial, sim. Não lembro como é que era o nome. DC Especial, foi publicado aqui em DC Especial. Completo. Isso, então eu comprei todos na época, eu adorava, porque o Gavião Negro do Jones é assim, gente, ó, é um homem escamisado, peito peludo, bravo, que avua, luta com todas as armas. É o Wolverine voador. Então, toda vez que eu li aquilo ali, eu falava, o Gabriel Negro dá na minha cara, meu Deus do céu, dá na minha cara. E tinha os desenhos do Reg Morales, né? Se não tô falando besteira aqui. Eu achava... No auge dele, no auge. É, exato. Eu achava ele fantástico, a arte dele. Um detalhe que eu gostava muito nessa HQ dele, é que ele desenhava os olhos do capacete do Gavião Negro e, às vezes, dependendo do ângulo, parecia que a águia tava te olhando mesmo, cara. Era assustador o elmo dele. Então, o Rex Morales, ele tinha um nível de detalhamento muito bonito. Então, nessa venda de um item de RPG, eu comprei 3 busão e eu comprei o Starman, né, do James Robson. Também foi outra coisa que eu nunca tinha lido. Eu sempre ouvia a fama, né? Eu via todo mundo falando. Ah, meu Deus, você vai nesse também, o seu pau vai crescer 10 centímetros. Aliás, beijo, Luigi. Luigi lá do Escapista, ele é um dos maiores defensores de Starman. E foi escutando um podcast dele falando sobre Starman que eu fiquei com vontade de comprar. Então, beijo no seu cacete. E aí, acabei comprando também toda a coleção do Starman, cara. Esse Starman, ele era o gibi, era o melhor gibi que ninguém nunca tinha lido, né? Porque Verdade. Não saiu aqui no Brasil, saiu. Ele saiu de uma publicação maluca, porque ele saiu por aquelas editoras pequenas, metal pesado, tudo em quadrinhos. Aí a Panini lançou há muitos anos atrás um encadernado de luxo na época que não existia isso. E, obviamente, não vendeu porque era muito caro na época, sim, né? Era, era não tinha, né? Não, não, não era. Ela chegou a lançar um encadernado capa dura, edição deluxe. Foi na mesma época que ela lançou o primeiro encadernado da Liga da Justiça do Morrison. Mas era numa... Ela lançou a publicação que hoje é o deluxe, que talvez o mesmo deluxe que ela lançou muitos anos depois, mas não, no momento errado, porque ela não tinha ainda presença em livraria, não existia a Amazon, então era pra banca. Então a publicação pra banca tava cara pra ser uma publicação pra banca, entendeu? E aí não vendeu. Eu cheguei até que eu comprei num sebo em Belo Horizonte, que eu fui pra um FIC. Eu comprei esse primeiro encadernado do Starman, do James Robson, que a Panini lançou. Só que era um título que eu não tinha a mínima expectativa de que isso ia sair aqui no Brasil completo depois disso. É, eu comprei também, não comprei na época, esse mesmo encadernado que você está falando. Um tempo atrás eu estava passando aqui no centro de São Paulo, estava passando ali perto da região da Catedral da Sé. Aliás, se você, ouvinte, está ouvindo isso aqui, você não é de São Paulo e você estiver em São Paulo, fica a dica. Quando você estiver no Centro Velho de São Paulo, acima da Catedral da Sé, ali perto dela, tem muita coisa boa para você achar de quadrinho ali, tá? Se você, né, tem bastante sebo ali para você achar quadrinho barato e bom, hein? Mas se você estiver lá e você não tiver paciência para procurar quadrinho, tem muita mulher de três pernas nas imediação também. Então toma cuidado, que elas vão para cima, tô avisado, hein, leitor, elas vão para cima. Mas aí, eu comprei esse mesmo encadernado lá por 10 conto, cara. Até publiquei isso no meu Twitter um tempo atrás. E eu li o arco inicial, né? Porque esse encadernado, ele não é o mesmo conteúdo da edição Deluxe que saiu agora aqui no Brasil, pela Panini. Né? A capa é a mesma, mas o conteúdo é diminuto. Né? Ele tem menos páginas, a versão original. E tinha o arco inicial. E o arco inicial, pra mim, não entrega o que é o Starman. Tipo, beleza, você vê o Jack Knight lá, puto, porque, meu, não quero assumir essa porra desse negócio. Esse negócio é ridículo. Eu vou ficar com essa roupa trozoba aí do meu pai, com a porra de um dildo na mão, um dildo que brilha e vai sair voando, que parece um dildo, vamos ser sinceros. O bastão original do Starman parece um dildo. Ah, meu leitorzinho aí pode falar que não, mas aquilo ali é um dildo espacial. Então, eu gosto muito da visão do Jack no início, que ele fala, mano, eu não vou ficar pagando esse mico aí. Ele é tragado, né, dentro pra vida do pai dele e tudo que vem depois. Só que aquele primeiro não te entrega o que é o Starman. Acho que é a partir da edição 6, 7, né, que após a pseudo-origem do Jack ali como Starman, que aí você começa a ver o brilhantismo do texto do Robson nesse título. Tanto que eu acho que eu tô na edição 12, eu voltei para ler de novo o começo. De tão bom assim que eu achei o negócio, falei, cara, deixa eu ver se eu não tô deixando algum detalhe. Por que esses roteiristas estão esses arrumados? Eles escrevem os negócios nas 5 primeiras edições, sempre tem um detalhezinho lá, tá vendo? No canto do quadro da página 32, à direita, aquela coisinha ali, ó, filha da puta, tava lá desde o começo, você não viu. Aí eu voltei pra reler desde o início o Starman. Então, tô lendo aqui agora, mas esse eu vou ler bem devagar, sem pressa, porque, querendo ou não, é uma obra bem extensa, né? Então, tô aqui compartilhando a minha vergonha. Eu comprei 3 busão da Sociedade da Justiça e todos os volumes do Starman, The Lush e do James Robson. Eu não vou te julgar, porque eu peguei esses dois busões da sociedade, ainda tá faltando o terceiro pra mim. Tá barato, hein? Tá barato o terceiro agora. Tá baratinho. Como eu falei, e foi o que eu falei pra você antes, pra mim é o melhor trabalho do Jones, ponto. Uhum. É Sociedade da Justiça. Lembrando que não começou com ele, né? Era justamente do James Robson, né? Foi, sim, o James, sim, Robson que escreveu o primeiro arco, acho que os dois primeiros arcos. O John só entra a partir do terceiro arco, junto com o... Qual é o... Me lembra o... Tinha o David Goyer outro, também, né? É o David Goyer. O famigerado David Goyer, né? Que sim, hoje em dia todo mundo só escolhendo o David Goyer, mas é ele que meio que fez a que manteve a coesão do James Robson com o Jones, né? E assim, lembrando que esse título da Sociedade veio na esteira da reformulação da Liga da Justiça do Morrison, né? Tanto é que o título não é Sociedade da Justiça, é SJA, igual o da Liga não era Liga da Justiça da América, ela era LJA, né? No original, exatamente. JLA e JSA, né? No original. E, cara, eu acho lindo. A Panini começou, eu lembro que isso começou a sair bem no comecinho da DC. Chegou a sair alguma coisa ainda na Abril, no final ali da Abril com a DC, né? Quando ela voltou a publicar formatinho, saiu o crossover da Sociedade com a Mega Saga que saía na época. Só que a Panini, quando começou a publicar, ela começou a publicar justamente no arco da volta do Gavião Negro, que eu acho que é o terceiro, eu acho que é o quarto arco da Sociedade, terceiro ou quarto arco. E durante muito tempo, os primeiros arcos ficaram inéditos aqui no Brasil. E aí, depois de tanta gente encher o saco, a Panini publicou isso na Wizard. Lembra que a Wizard, na versão da Panini, publicava história também? Publicava uma ou duas histórias cada edição? Eles chegaram a publicar isso na Wizard. O primeiro arco completo, certamente, foi publicado na Wizard. O segundo arco, eu não sei se chegou a ser publicado. Eu acho que foi o primeiro arco, sim, viu, Marquito? De cabeça aqui. Até tem duas coisas da Wizard que eu lembro muito, que é isso que você está falando, e aquelas histórias dos Vingadores, que era uma bagunça do cara, isso aqui é uma época boa, que era na época do Kurt Busiek e o George Pérez, que era a história que eles enfrentavam o Sesteto. Não, Sesteto Sinistro não, como é que é o nome? O Esquadrão Sinistro, né? Que era os Vingadores da Outra Terra. E eu lembro que isso começou saindo naquele Marvel Saga, pequenininho. Acho que saíram as quatro primeiras edições, aí saiu as duas edições da Wizards em formato americano, e aí voltava pro formato pequenininho. Oh, bagunça boa do caralho, tempo bom, coisa boa. E, cara, eu só li, eu tenho os dois primeiros, mas eu só li o primeiro, o Busão, porque, como você falou, eu levei um ano pra ler esse gibi. Você foi devagar. Pra ler, eu deixava ele na minha mesinha de cabeceira, então toda noite eu pegava, tentava ler uma ou duas histórias, mas assim, eu não conseguia ler deitado na cama, porque eu ficava com medo do negócio cair na minha cara e quebrar meu nariz. Aí eu tinha que me sentar, apoiar assim na cama, aí eu ficava com dor nas costas, porque velho, depois de um tempo, tudo dá dor nas costas, né? Então eu demorei um ano pra ler. Esse é pra ler sentado na cama mesmo, isso é verdade. É. Esse é pra ler sentado na cama. E eu acho que isso aqui, pronto, a gente falou do formato Saga, pra mim seria o formato pra publicar a Sociedade da Justiça do Jones, seria o formato Saga. Mas já que não saiu, me rendia ao Busão. Eu gostaria de ver isso no formato Saga, cara, concordo com você, gênero número legal. Seria melhor. Em relação ao Starman, eu vou dizer pra você que eu recebi uma dica valiosíssima do nosso amigo Jamerson Tiossi, que é uma coleção que a Image já tinha lançado, ela já fazia isso nos Estados Unidos, e a DC passou a fazer, que é o formato Compendium. Então, eu tenho uma história pra te contar aí. Eu sei o que é isso, sabe por quê? Olha lá, vou te contar. Antes de comprar a coleção do Starman em português, eu comprei em inglês, eu comprei esses dois volumes do Compendium. Pois é, são os que eu tenho. Eu já li o primeiro Compendium, o segundo tá aqui na minha mesinha de cabeceira, eu comecei a ler, vou demorar uns 2 anos e meio pra terminar. Eu comprei os dois, comecei a ler, e foi justamente as edições que eu li, que eu falei que eu li até a 10, 12, li em inglês, e apareceu um maluco vendendo a coleção num preço muito bom. Falei, quer saber? Como eu comprei na Amazon, a Amazon permite você devolver produto até X tempo, eu brasileirei malandramente, eu devolvi, falei, me arrependi da compra, não quero mais, desaprendi inglês, aí devolvi e peguei as edições em inglês. Embora agora, na semana de gravação deste produto, desse programa, os preços desses dois compêndios estão bem bons, viu? Tá olhando na Amazon hoje, cara. Então, tá, eu comprei num preço bom, porque ele saía mais barato esses dois compêndios do que pegar essa coleção completa de Deluxe da Panini. Fica muito ainda barato. Sem o risco, e ainda sem o risco de você pegar um erro de revisão, um erro de tradução, sim. Né? Eu acho que assim, pra quem não tem problema ler inglês, né? Eu, graças a Deus, eu posso falar isso, né? Eu leio numa boa. Eu acho que o material em inglês é sempre melhor, né? Não estou desmerecendo o trabalho de tradutores, revisores, nada do tipo. Mentira! Estou desmerecendo sim. Como é que vocês lançam um ônibus da Era do Apocalipse com um monte de páginas sem traduzir? Vai tomar no cu, porra, seus chat GPT do caralho. O que vocês ficam fazendo no trabalho, seus porra? Fica jogando Candy Crush o dia inteiro? Como é que você lança uma porra de busão com 9, 15 páginas sem traduzir? Vai se lascar, velho. Mas enfim, voltando à programação normal. Eu acho que a opção em inglês é sempre melhor, né? Eu acho que se você não tem problema com isso, primeiro porque muitas vezes você consegue de fato pagar um preço melhor, né? Quando o produto está em inglês. E dependendo de onde você importa, às vezes ele vem imune de imposto, né? Dependendo de onde você importa e como você importa. Em segredinho, ouvinte, me procura no meu grupo do Privacy. Lá você vai ver muita foto de piroca e os meus segredos de importação. Mas tem como fazer o negócio mais barato. E a Amazon também agora, né? A Amazon paga nós. Tá fazendo agora também uns preços bem bons para importações diretas. Pois é, e eu tô com esses dois compêndios, eu só li o primeiro até agora, o segundo, como eu falei, tá aqui na minha mesinha de cabeceira. Mas são gibis, assim, esses três títulos que você citou, que é A Sociedade, o Gavião Negro do Jones e Starman, são excelentes. Agora, assim, o Starman eu vou dizer para você, tem algumas páginas, alguns números que, assim, cansa, né? Porque o James Robson escreve pra caralho, assim, é muito Sim. texto, e tem algumas coisas que ele faz tanta referência a porque ele fala que o Jack, né, ele é muito ele, né, ele gosta daquelas velharias, ele curte aquele tipo de coisa, então ele coloca muita coisa dele ali, né, das referências que ele faz, do brechó que ele tem, das coisas que ele compra, vende, né, é muito coisa do próprio Robinson ali, né. Em muitos momentos é quase um trabalho autobiográfico, né? Eu já vi algumas entrevistas com ele. E assim, eu tô bem no início da leitura ainda, né? Não cheguei nem no número 20 ainda. Mas você percebe ali que tem muito dele no quadrinho. Então, eu não sei se é a obra da vida dele, né? Não sei se ele entende como isso. Talvez seja, né? Até vi uma notícia recente que ele e o Harris, né? O desenhista original, eles vão se juntar novamente para fazer, acho que uma história ou uma minissérie do personagem 30 anos depois. Tomara que saia aqui no Brasil com lombada quadrada, bookplate, pôster, que não vai mudar porra nenhuma na sua experiência de ler. E a Panini vai cobrar 300 conto, pelo amor de Deus. Tomara que saia do papel, né, esse projetinho deles. É um personagem bem interessante que eu confesso, tá? Sempre fui meio avesso. Eu olhava pro cara e falava, mano, o cara usa uma porra de um óculos de punk rock, de golô americano. Será que caralho é esse no cabelo? Esse bigodinho de cara de Kenga dele, com esse sobretudo nada a ver. E esse dildo torto gigante aí. Eu preferi o dildo original. Mas é quando você começa a ler, você vê que realmente o universo do personagem é muito bem construído, cara. Muito bem construído. Pois é. E o que mais que você tem aí para falar pra gente? Então, a outra coisa que eu peguei agora, que era uma coisa que eu sempre quis ter, é um personagem que eu adoro, cara, desde que eu tenho lembrança, assim, que eu comecei a ler quadrinhos, mas acho que o meu primeiro contato com ele foi através do cinema. E não adianta você, ouvinte mentiroso, chegar e falar assim: ah, eu já conheci o quadrinho muito antes. Mentira! O primeiro contato que você teve com ele foi com o Stallone do Zóio Azul gritando: eu sou a lei. Então foi o Judge Dredd, cara. O Juiz Dredd é um personagem que eu adoro. Eu sou assim, maluco. Adoro o Juiz Dredd. Adoro, adoro, adoro, adoro, adoro mesmo. Mas eu nunca tinha lido um quadrinho dele até o filme do Juiz, né? E foi justamente o filme O Juiz que me despertou o interesse, né? Falar que da hora. Esse é o Juiz doidão, fascista maluco do caralho. E o filme do Stallone, ele é bom até certo ponto, né? Acho que até a parte que o Stallone tira o capacete. Eu acho que o filme consegue te entregar uma versão ali light, né? Mas uma versão legal do Dredd. Depois que o Stallone tira o capacete e começa aquela patacoalhada lá, estraga muito. Mas eu acho que o clima visual do Dredd tá lá, né, meu? Máquina assassina, o deserto, os mutantes, a loucura do tudo é crime. O visual do filme é muito bonito. Embora a gente sabe que o Carl Urban fez agora, né, recentemente. Aliás, tomar no cu o Carl Urban também, né? Ele faz tudo, velho. Já parou pra reparar? Esse filho da puta já trabalhou no The Boys, no Juiz, no Senhor dos Anéis. Ele tá anunciado pra um outro filme agora aí, que quando me falaram que ele tá escalado pra esse filme, eu falei, mano, não tem nada a ver com o personagem. Ele tá quase um Pedro Pascal do universo das HQs. Ele tá interpretando tudo. Acho que o próximo papel dele vai ser a Feiticeira Escarlate. Mas o Juiz Dredd, na época, ele foi um personagem que me pegou demais. Mas eu fui demorar a conhecer ele. Eu lembro que quando eu conheci o Juiz Dredd mesmo, de fato nos quadrinhos, foi naquela especial Julgamento em Gotham, quando ele sai na mão com o Batman. Que eu acho que era roteiro do Alan Grant e arte do Simon Beasley. A arte eu tenho certeza, mas o roteiro agora eu tô chutando mesmo, tá? Não tenho certeza se era isso. E eu lembro que nessa época dos crossovers, né, ali nos anos 90, saiu muito crossover. Muito crossover. E a gente teve alguns do Dredd aqui no Brasil, né? Saiu o Juiz Dredd versus Predador, Juiz Dredd versus Predador e Aliens, Juiz Dredd versus Motoqueiro, Juiz Dredd versus Batman. Acho que eles tiveram três encontros, né? Não foi só um. E era divertidíssimo aquilo. Eu achava muito legal o personagem, porque ele é um personagem completamente piruta. Mas o quadrinho dele, o título dele, eu nunca tinha lido. Aí uma editora, qualquer uma dessas aí que a gente nunca vai lembrar o nome, começou a lançar as histórias originais dele aqui em volumes pequenos. Eu acho que era a Ópera Gráfica, tá? Mas eu tô chutando aqui. Ela lançou O Juízes da Morte, que é um clássico, né? Do Juiz Dredd, que era o primeiro encontro dele com o Juiz Morte, que já aparecia, né, lá no Julgamento em Gotham. É, o juiz Lalalé, Lululu e Lalalá. Não vou lembrar o nome de todos agora, foda-se, só lembro o nome do Morte. Que é o Juízes do Apocalipse, que é um quadrinho muito legal. Esse quadrinho é muito legal. E com a arte espetacular do Brian Bolland. É, eu já tinha visto a arte dele em Watchmen, mas eu nunca tinha visto a arte dele no começo de carreira. É incrível como esse cara sempre foi consistente. É, a gente sabe que nos últimos anos ali de carreira superativa dele, ele virou mais capista do que desenhista, né? Mas o Brian Bolland tem aquele traço bonitinho na linha do Jorge Pérez, né? Tudo detalhado, tudo muito bem desenhado, tudo proporcional. Não é igual o gênio, o mestre, Rob Liefeld. Aliás, eu quero falar do Rob Liefeld nesse programa, hein? Não deixa eu esquecer. Que eu vi uma dele aí que eu falei, por isso que o Rob Liefeld é o padroeiro do Bitucas. Ele não é nem o CEO, ele é o padroeiro do Bitucas. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Voltando ao Juiz Dredd. E aí o meu contato sério com o Dredd foi através dessas especiais. Eu lembro que tinha essa do Juiz da Morte, aí teve Juiz Dredd e Stan Lee, Punhos da Norte, Punhos de Fogo, uma coisa assim, que era uma história muito engraçada. Saíram uns três especiais nessa linha, que era quadrinho preto e branco, mesmo originalzão, e ali eu vi o que era o Dredd de verdade. É, porque os crossovers que eu tinha lido dele eram versões mais estadunidenses, né? Então eles pegavam o policial truculento, o maluco. E o quadrinho do Dredd mostra exatamente o que ele era, que era uma crítica social. E eu acho isso atemporal. Até hoje, o humor britânico do Dredd e a crítica, principalmente, funcionam de forma magnífica. E aí a Mythos, nessa farda, estava lançando aí um tempo atrás. Tava lançando, não, está lançando uma coleção chamada Casos Completos com ele. Sim. São os ônibus, né, do Dredd em ordem cronológica. A e Mythos está fazendo isso, uma coisa muito legal, né? Porque ela tá pegando isso, ela já fez com o Hellboy, né? Já lançou tudo do sim, Hellboy, tá tudo. lançando os ônibus agora das histórias curtas, do Birô, né? De investigação paranormal. Tá Exato. lançou ônibus do Fantasma, É de do Lee tudo, Falk, de tudo. né? Cara, é muita coisa bacana. E é legal que a Mythos, assim, além dela estar com uma curadoria legal no catálogo dela, eu gosto muito desse formato de ônibus dela, né? De capa molinha, né? E sempre está em promoção. Muito, é muito fácil você comprar esses ônibus por 50%, né? Que na verdade é o preço que vale, seus filha da puta! Mythos, filha da puta! Mundo capitalista do caralho! É isso aí! Vamos ganhar dinheiro, porra! Tem que ganhar dinheiro! E eu gosto muito da maneira como eles fazem, porque se você esperar, você compra tudo. Só que eu lembro que quando eu tive conhecimento desse ônibus, já estava no número 3. Aí eu fui entrar lá no Mercenários Livre, 500 conto volume 1, 1.000 conto 2. Eu falei, ah, vai tomar no cu, não vou comprar essa porra. Vou esperar minha próxima viagem para os Estados Unidos, compro a minha versão digital, né, para eu voltar lendo no meu Jetplane. E aí depois eu vou lendo assim. Só que agora eles republicaram. Isso é legal também. A Mythos, ela tem uma prática de reprint, né, das suas edições. Eles nunca deixam muito tempo um material out of print, dependendo do que for. E eu vi que eles fizeram isso pro Dredd. Então, Marquito, ai que vergonha. Eu comprei todos hoje. Puta que pariu, que a minha mulher me escute esse programa. Eu já ia falar para você e para os nossos. Eu já ia falar um negócio para você e para os nossos ouvintes de São Paulo, que tem a loja da Mythos ali na Eu Augusta. sei, eu sei. Eu falo que eu Muita vou coisa lá. com Então, 50% de desconto ali. mas eu falo que eu vou lá, eu vou em outra parte da Augusta, que ela nunca escuta esse programa. Você desce mais um pouquinho, né? Exato, eu falo assim, amor, eu tô indo lá na Mythos, Mythos Balada Infinita. Mas aí eu acabei comprando todos, cara. Tava em promoção, velho. Desci o aço, comprei tudo essa porra. Cara, o Dredd é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade de ler, muita mesmo, e eu ainda não li. Eu tô com alguns desses encadernados digitais aqui para ler, mas ainda não tive tempo para parar para ler, porque é um jogo. Próxima vez que você for para Nova York, comprar encadernado digital e não me chamar, eu nunca mais te empresto meu jet plane, hein? Eu tô avisando, hein? O Léo Palmieri é que ele falou de um dos gibis do Dredd num dos podcasts dele, quando ele tava fazendo ainda o gibi nosso de cada dia, que, cara, me instigou muito pra ler aquilo. E ele falou até de uns três encadernados que seria meio que o essencial pra você conhecer o Dredd, né? E cara, eu fiquei muito curioso, fiquei na pilha pra ler, fui atrás desses encadernados digitais, consegui eles, mas ainda não li. Mas é uma das minhas falhas de gibizeiro, é não ter lido muito Juiz Dredd. Ah, vale muito a pena, cara. Eu gosto, assim, que eu falei, né? Tem linhas de escritores no Dredd, né? Então você vai ver muitas coisas em cores. Tem texto do John Wagner e arte do Carlos Esquerra. Acho que é isso que você não está falando o nome errado. E são coisas muito boas para você entender o centro, né, do que é o universo, as histórias do Dredd. Aliás, deixar um abraço pro Léo. Léo, que pena que você parou de gravar podcast, porque seu podcast era muito legal. Aliás, sim, graças a Deus que você parou, porque você criou juízo, porque podcast dele é tudo safado, sem vergonha, que vive trancado de cueca dentro de mim em casa. Mas enfim, eu acho que o Dredd, ele tem muita coisa boa, né? Muita, muita coisa boa, mas principalmente nessas obras mais coloridas dele, porque essa coleção, Casos Completos, é na ordem cronológica. Então acho que vai ter muita coisa ali. Se o leitor não ler com o viés da época, não ler com a cabeça certa, aí de novo vai falar: ah, esse Juiz Dredd é mó fascista, é um puta personagem errado. Ele é pra ser uma crítica, seu burro, seu imbecil, seu energúmeno, não sabe ler nada, o animal, o jumento. Mas eu acho que o Dredd realmente tem histórias muito boas. Acho que pra você pegar a essência dos quadrinhos mais antigos, eu acho que você pode ler o encontro dele com o Juízo do Apocalipse. Eu acho sensacional esse quadrinho até hoje. Eu acho que para você conhecer o Juiz Dredd, você pode ler o encadernado Origens, que hoje, isso aí para você achar físico, meu amigo, faz que nem o Marquito. Viaje, compra sua edição digital, vai com o seu jet plane, eu te ensino os caminhos. E eu acho que tem também aquele, acho que é o América, acho que é isso, o América também é um dos melhores para você conhecer o teor das histórias do Dredd. Mas eu fiquei muito feliz, cara, assim, de ter conseguido comprar essa coleção inteira de uma vez. Agora, né, vamos arrumar tempo ali, né, porque eu tenho Sociedade da Justiça, Starman, agora esse do Dredd, fora outras coisas do Jones, né, que eu virei a puta do Jones de novo, saí comprando um monte de coisa do Jones. Eu fui achando ali o Superman do Jones, eu comprei tudo, eu tô louco. Vale não que tá no meu carrinho da Amazon as edições do Jones nos Vingadores, e eu ainda não comprei porque ainda não tá no preço que tá legal pra semana, comprar, mas... Essa aqui, de acordo com o youtuber Boca de Justin lá, é semana de quadrinhos. eu vi um vídeo dele hoje falando sobre isso. Ele falou assim: caros leitores, né, não olhem pra minha boca, olhem pra minhas promoções. Semana de promoções! Então, tá, tem promoção, mas esses ficaram mais caros. Eu deixo ali no carrinho, deixo ali do salvar para depois, né? Aí ele mostra a diferença de preço das coisas que estão no carrinho. Acho que são dois encadernados que a Panini lançou dos Vingadores do Jones, tá mais caro. Então eu tô de olho, assim, sério. Eu tô acompanhando as coisas, tô acompanhando tudo, tô olhando, então assim, acho que eu agora por um tempo eu comprei o que eu queria, mentira, tô falando baixinho, que minha mulher pode estar ouvindo gravando isso aqui, eu ainda pretendo gastar mais metade do meu salário esse mês de gibi, cara. Mas eu acho que agora por um momento eu acho que eu tô feliz com as minhas compras já, acho que eu tô de boa com as minhas compras esse mês, tem muita coisa pra ler. Pois é. Cara, eu acho que demos dicas valiosíssimas, né, pros nossos ouvintes. Sim, assim, ó, minha dica. Só de gibi bacana, só de gibi bacana mesmo. Leiam a saga do Lanterna Verde, pra quem não tem oportunidade de ler nada dele, leia. Você vai ver lá uma história muito boa e o gostoso do Hal Jordan de colã ou com a jaquetinha do Tom Cruise desenhado com aquela cara de que vai comer você se você ficar de costa pra ele. Então, a minha recomendação aqui pra você. E, Alan, a gente sabe que o Procurando Bitucas está num hiato eterno, pelo menos enquanto Ah, não, nem me o fala, eu tô Washington com o coração Farias partido. estiver. Washington Farias, ó, Posso Washington falar isso, Senna. exatamente. É. Posso falar isso. Washington, tá vendo? Enquanto Washington, o já até Washington Senna casaram, estiver lá gente, no, na. Washington. Tá vendo? Enquanto o Washington Senna estiver na esbórnia, lá no cu do padre, não tem mais Procurando Bitucas, né? É, eu vou deixar aqui. O Marquito, eu achei tão bonito. Você colocou uma música triste de fundo no último episódio que eu estive aqui, Marquito. Eu achei tão honesto da sua parte. Você acredita no meu amor pelo Washington? Mesmo o Washington, Washington, eu tô aqui abandonado. Volta pra mim, Washington. Às vezes ele me ilude. De vez em quando ele manda mensagem pra mim, ele fala assim: poderíamos gravar tal dia. Aí eu fico assim, eu faço cabelo, eu faço as unhas, eu me depilo, eu passo perfume, eu fico pronto pra ele. Ele não aparece. Ele vai comprar cigarro e vai pro cu do padre. Ai, meu Deus, não aguento mais ser abandonado desse jeito. Maldito cu do padre. Ó, o dia que eu achar esse cu do padre, eu vou arrebentar o cu do padre. Cu do padre, me aguarde, eu vou arrebentar você. Vou te arrebentar, vou deixar esse cu largo aí, cu do padre do caralho. Que pariu. Mas além do Procurando Bitucas, o que mais? O que você anda fazendo na internet? Voltou com os reviews de joguinhos? É, eu tô lá com o meu canal no YouTube, agora eu preciso falar que sou uma pessoa normal, porque lá eu sou uma pessoa normal, né? Eu, pelo menos eu finjo muito bem ser uma pessoa normal. Lá É, no você parou de YouTube. usar regata? É, exatamente, eu tô velho, né? As tetas começaram a cair, eu tava olhando esses dias sem camisa, aí minha mulher olhou pra mim e falou assim: meu amor, eu te conheci, você tinha um abdômen six-pack, abdômen trincado, aquele homem suado, sem camisa, tá dando uns stories, cadê ele? Eu falo, ficou velho, meu amor, ficou velho, tá tudo caindo, a barriga cresceu, as tetas tão caindo, fora, né, o gayinho morreu, meu Deus do céu, pra eu ter um momento de Hip alegria com o guerreirinho. gayinho, é, hippie gayinho, pra eu ter um momento de alegria com o gayinho, saudades, gayinho, você passou, lutou a boa luta, lutou o bom combate. O herói caiu lutando, o herói caiu lutando. Mas lá no YouTube, né, para quem tiver curiosidade de ver, né, aí é um trabalho sério, né, esse besteirol todo que eu falo aqui em podcast, que é o Alan Farias, né, direto ao ponto. Se digitar isso aí no YouTube, você vai achar. Se você tiver interesse em ver resenhas, né, reviews, overviews de jogos de tabuleiro moderno, conhecido para os metidinhos como board games, é a mesma coisa, tá, gente? Board game, jogo de tabuleiro, é a mesma coisa. A gente só coloca board game para vender mais caro, tá? A gente fala board game para comprar mais É caro. a gourmetização do jogo de É, tabuleiro. exatamente, todo mundo cai nessa. E lá é um canal que eu tenho há mais de 10 anos, o canal tá com 11 anos e meio já, onde eu falo de jogos de tabuleiro, mas lá também algumas reviews minhas sobre histórias em quadrinhos. Então, ali, acho que em meados de 2020, na pandemia, eu tava sozinho nessa época, né? Solteiro em casa, 2020, louco. Todo dia de cueca, malhando sozinho, pingando testosterona. Aí, inventei de gravar review de quadrinho. E uns reviews que eu gravei lá foi um dos meus reviews favoritos de todos os tempos, que é justamente o Justiceiro Max do Ennis, né? Então, lá eu falei um pouco sobre os encadernados que a Panini lançou no Brasil. Então, se você quiser ouvir minha opinião séria, né, não é esculhambada como aqui, você pode procurar lá no Farias. Ou se você quiser dar risada com os episódios antigos do Bituca, saudade, morre, céu, me toca o coração toda vez que eu começo a falar do Bituca. Se você quiser ouvir episódios com esse humor maluco, escatológico, sem fim, você pode procurar aí no seu feed, procurando Bitucas. Lá a gente falou muito de cinema, falando muito de videogame, falando de seriado, falando até da indústria pornô. Falando da indústria pornô, um dia a gente precisa voltar nesse tema, porque hoje a indústria pornô se modernizou totalmente, entendeu? Hoje o mundo Agora é está só moderno. OnlyFans. Exatamente, hoje está muito mais legal, era muito mais legal do que na nossa época. Marquinhos, vamos ser sinceros, na nossa época a aventura era legal. Lembra da Odisseia, que era para alugar um VHS e emprestar para os amigos, para dar tempo de todo mundo fazer uma cópia, cada um tem uma cópia do seu VHS? Isso era muito bom, bons tempos. Quem viveu, viveu, né? Os jovens de hoje nem É sabem verdade. disso. Bons tempos, bons Não, tempos. e quando você tinha que fazer amizade com o tio da banca para conseguir comprar aquela revista sexy? Ah, não, sabe o que eu A fazia? Sabe o que eu sexy, fazia? a sexy, não é a sexy, a genérica da Playboy, não. É aquela sexy com dois, com 3x, Exatamente, com 3x. era Esse eu para que lembro vinha com dessa. DVD ou com VHS. Exato. E o DVD tinha 30 minutos de pornozão com a qualidade horrorosa, tudo granulado, pelo amor de Deus. Eu lembro que nessa época. Ou então a revista Brasil com Z. Lembra da Não, revista Brasil com Brasil era Z? boa, Brasil era boa, hein? Eu vi muita pré-brasileirinhas ali no Brasil, hein? Ó, vi muito ali, vi muito. E nessa época, o que eu fazia? Eu pegava um monte de gibizinho. Lembra na época que o gibizinho, o preço era tabelado? Tipo A23, Sim. A17. Então, eu pegava um monte de A23, que eram os títulos mensais. Aí eu chegava lá, tipo, com 10 A23 e uma, né? Uma putariazinha no meio, assim. Aí o jornaleiro ficava me olhando, falava: Ó, tô levando 10 gibis, mano. Ele: Sai daqui, moleque, paga essa porra. Eu tô fingindo que não vi. Então, bons tempos da banca de jornal, época boa. É, época boa, época boa. Acabou. Acabou. Bom, acho que é isso, né? É, hoje foi Foi bom. O papo muito foi bom. gibizinho que falou. O papo foi ótimo, falamos de muita coisa, muito gibizinho. Várias dicas, e você daqui a pouco volte para falar, já que você colocou no seu Twitter que você está ovulando agora novamente Vulando, vulando, vulando. com gibis de super-heróis. Então, certamente daqui a um tempo você vai ter mais gibi para falar para gente. Aceito recomendações, assim. Não me recomendem Tia Safada, nem Tia Aninha, nem Família Sacana, porque eu já li tudo, entendeu? Então, por favor, deem recomendações diferentes dessas. Isso aí eu tenho doutorado nessas. Ai, ai. É isso. Então, é isso, queridos amigos, queridos ouvintes. Vai lá visitar o canal do Alan. Fala que chegou lá por conta do Pilha de Bis, que aí, para ver que é algo que o pessoal tá escutando aqui, tá indo lá prestigiar ele. Vão escutar o Procurando Bitucas por sua conta e risco. E vão lá na conta do Washington. Vou colocar o Twitter dele aí no post. Vão lá Sim, encher o saco sim, sim. dele para mandar ele voltar, sair da esbórnia, ou então gravar no bar o Procurando Bitucas. Exatamente, ó, Gravou? por favor, Marquito, marca aí, ó, Grant Morrison lá na época dos Invisíveis. Pediu para todo mundo bater punheta ao mesmo tempo por título não ser cancelado. Eu vou pedir aqui. Todo mundo marca na arroba do Washington lá no Twitter, que o Marquito vai deixar na descrição do episódio. Ei, Washington, vai tomar no cu. Volta com o Bitucas. Por favor, vamos lá. Vamos fazer o Washington voltar. Vamos fazer esse Genkidama pro Washington voltar a gravar Procurando Bitu. Beijo, Washington, te amo. Obrigado, galera. Obrigado. Também te amo, Washington. Pois é, pessoal. Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Valeu! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br